mal gostosa, amor, avala só. Me deu uma olhada apetitosa, brecha pro menor. E a minha queda nas mais velhas fez eu enxergar que a panela, quando é velha, é bom pra cozinhar. É bom que quando eu trombo ela, é só pai e pum. Comprometido só com a noite, bem pouco comum. Só que a neném ficou alone e me chamou aqui. É que eu virei pique empresário, só vou investir. Fiz a mais velha se acabar e as bebezinhas alucinar. Tô sóbrio, mas não sei porquê. Vou acender um pra entender. Fiz as mais velhas se acabar e as bebezinhas alucinar. Tô sóbrio, mas não sei porquê. Vou acender um pra eu entender. Ave Maria do céu, ave meu Deus. DJ LK, ele destrói, a concorrência se corrói. Ai, pelo menos não bate a porta na cara dos outros. É foda, bicho. Gostosa, amor, avala só. Me deu uma olhada apetitosa, brecha pro menor. E a minha queda nas mais velhas fez eu enxergar que a panela, quando é velha, é bom pra cozinhar. É bom que quando eu trombo ela, é só pai e pum. Comprometido só com a noite, bem pouco comum. Só que a neném ficou alone e me chamou aqui. É que eu virei pique empresário, só vou investir. Fiz a mais velha se acabar e as bebezinhas alucinar. Tô sóbrio, mas não sei porquê. Vou acender um pra entender. Fiz as mais velhas se acabar e as bebezinhas alucinar. Tô sóbrio, mas não sei porquê. Vou acender um pra eu entender.